cabine dupla e dá-lhe sofrência. Meu mundo virou com aquele áudio que você mandou. Enquanto você fazia amor, dizendo que acabou, acabou, acabou. E eu acreditando que ainda existia amor. Primeira vez que a gente deu um tempo, por brigas, discussões, coisas do momento. Já tem uma semana e você não voltou. Será que ainda não me perdoou? Mas tem alguma coisa errada aí. Seu celular não me atende mais. Será que agora é tarde? Me responda pelo menos no zap. E ela me respondeu da pior forma possível. Me mandou um áudio com gemido de amor que acabou comigo. Meu mundo virou com aquele áudio que você mandou. Enquanto você fazia amor, dizendo que acabou, acabou, acabou. Meu mundo virou com aquele áudio que você mandou. Enquanto você fazia amor, dizendo que acabou, acabou, acabou. E eu acreditando que ainda existia amor. Seu celular não me atende mais. Será que agora é tarde? Me responda pelo menos no zap. E ela me respondeu da pior forma possível. Me mandou um áudio com gemidos de amor que acabou comigo. Meu mundo virou com aquele áudio que você mandou. Enquanto você fazia amor, dizendo que acabou, acabou, acabou. Meu mundo virou com aquele áudio que você mandou. Enquanto você fazia amor, dizendo que acabou, acabou, acabou. E eu acreditando que ainda existia.